Zero Sena 62, 59.0, Delta Zero, está pronto. Comandante, acho que isso decolado Zona 9, chame o controle 1-0-8. Controle 1-0-8, não lembro as coisas. Sena 62, 59, autorizado, ele manter. Ali mantém no 0-62-59. Controle Salvador, está falando, não lembro as coisas, decolado 1-0, mas desculpa. Eu vou com esse contato radar, secretaria de 2040, sair da borda. Gente, sair da borda, não lembro assim. Consigo. Né, 2-9, Oi, uma boa noite. Boa noite. O Xenemé 259, decolado aos 22, no controle Salvador, no 20, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, Xenemé 259, decolado, perfil. Tá voando. 259, contato radar, soltando o nível de voo 360, vem a saída São Runa. 360, pode voar Mótiva, vocês? Foi inicialmente Leda Guarda Mótiva. Leda Guarda no Mótiva, é, dois pontos. acompanhamento, acione identificação, autorizado de chegada do Bonal de Uno para o nível de voo 050. Obrigado, Márcio. Confirme. Ok, decolagem autorizada, pistão 7. Vento 950059. Ok. Alto 9345, valente acione identificação. Autorizado de chegada do Bonaldino para o nível de voo 060. Vai tocar o uniforme, decolado aos 3-1. Chame o controle do Salvador 1-2-0-19. Controle Salvador 1-2-0-19, vai tocar o uniforme. Hotel Delta, no Itaí, missão, boa noite, funcionando com o Gorachão, Ministério, você está achando fora da barra? Gorachão, meu pai, você está achando fora da barra, já está para participar. Cancelada a restrição em ITAP, com 1.017 no ajuste, desce para 2.000 pés, chama estabilizado no S-Way da Nextan 3662. Palmer, nós vamos ao Whisky, decoração para a final de elétrica 6.0, esquerda para o 210, limite, será agora essa flor por 2.5 milhas. Esquerda para o 210. Azul 9245, desce para 310, altímetro 1017. Está cancelada a restrição de linha na posição Itapu. 3.000 pés, 1017 no ajuste, Azul 9245, viu da restrição em Itapu. Correto. representing a trained car to drive and clear the variables, arrival at the center at level 050. Okay, then, clear, by, P2 no sala de 44, direita, no Zuzuna, destino 9. Direita, destino 9, obrigado, boa noite. Querega 107, autorizado pouso 90, vento 160, 0 graus, 4 nós. Pouso 0 graus, pistão 0 azul, 9245. Eu vou colocar o uniforme de reporte social e quando eu vou usar o campo. 1-9245, no solo às 4h30, de média aí, estamos resumindo esse momento. A direita 319-9245, boa noite. meu nome é Geraldo Paulista, curva à esquerda para 180, limite permanente. Ciente, curva à esquerda, 180, limitado pelo ADS, na câmera sul. Essa é a Papai Uniforme, chamei a torre, 1895. Valor dessa Papai Uniforme, está no regresso pelo primeiro instalado, visa ao contato, para ataque emitido na 97. Gente, fechando esse 97, vou pôr o uniforme repassando para o Benjimar, que negar no 08. Repassando através do Benjimar, o dessa Papai Uniforme, que negar no 08. Vocês conseguirem sinal no cheque sem reduzir? Afirmo. Deixa o cheque sem redução. Final na sete com redução, nessa papai só. Papa Romeu nas Andréas Calista para o localizador, curva esquerda para o A130, busca para 2003, reparto estabilizado. Gente, autorizado na 30, descida para 2003, reparto estabilizado e RF, na lembra tudo. Continua sendo será na pista 1 ou no 7? Continua na pista 1 ou 0? Sim, gente. Também a 3 ou 0 será 2, 3 ou mais. Obrigado, toque remetido no 7, vento 160259, após o toque segue o farol de Itapuã iniciando esperas com curva à esquerda devido a um casco nacional da ANUZ. Tá, sim, sou da Papai Uniforme, livre toque remetida no 7, após toque remetida, tem intenções de prosseguir a Chevron Interlag novamente. Gente, então, devo estar uniforme, após o toque remetida, segue na flor do farol de Itapuã para ingressar no corredor Xé, da uniforme. Vai fazer emitido para o Itapuã, fechamento, meu graças. Opa, 083, como está, Luiz? 083, como está, Luiz? 1-1-8-1-9-5 Opa, 083, obrigado. Solo, Opa, 083, como está, Luiz? 1-0 FZ3, continue a fluxo, com 8 clears, é nota 083. Continue a fluxo, runway 10, Opa 083. Delta 083, e land runway 10, Indian 60, 06, start. Cancel runway 10, Delta 083. Então, a mudança da Papai Uniforme, Socorro IRMT 154, da presente segue Litoral Sul, corredor Axé 1010, aguardando transferência para o controle. Litoral Sul, corredor Axé, aguardando transferência da Auto Papai Uniforme. Me chame o controle 1208. 1208, dado com a Paiana Fórmula. Romeu 0 para o localizador, curva direita para o 060, você para 2 no país, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, Bono 344, informação, Zulu. Bono 344, boa noite, acionando a identificação, Bono 384, para o seu estado, enxergada a bomba de 1, audiência, emitindo o nível de 050. 50, Itapi, pediu contato de 1260, Bono 344. Que isso, gente? Boa noite, aciona a identificação, autorizado de chegada do Medina para o nível de voo 060. Opa, Romeu 9000, acho que isso. Paulo 02, primeira direita, 12 no 9, salve. Para a direita, chama só, vamos cruzar 9, para você. Sente, Delta, detalhe inicial, precisa de corredores, reporte no CA, vem como visual para o campo. Boa noite, o Xané 6310 na final do top. Xané 6310, reposto para São Jacé, o Kenegão do 08. 08 será reportado o Jacé, o Xané 6310. A meia milha para o externo, para o Interferro, Xander 6310. Xander 310, autorizado pouso no zero, vento 150 graus, 5 nós. 150 com 5 nós, pouso autorizado, Xander. Pelo 344, controlador de instruções em 4 pista para 2 mil pés, o ajuste no 018. Autorizado final, se vocês não tinham mais 7 que rei, eu peço estabilizado. Restrição em TAP cancelado, descendo para 2018, o repórter é estabilizado, vou no 344. Zero, no solo aos 08 direito, no 219, sai. 219, livrando na porta. Delta vai estar em uniforme sem motor, reunindo 1895. 1096, obrigada, gente. 1-0-9-6, Delta, para 3-0-0-9. Para 3-0-0-9, para o 2-0-9. Está gravando o Paulo Informe, prossegue sinal 1-7, após outra vez da Enrimar, sem redução. Sinal da 1-7, após Enrimar, Delta para Enrimar, sem redução. Uniforme confirmando, tá aqui emitido? Afirmativo, tá bem emitida na 1-7 da Papai Uniforme. Na língua de Cristo, frequência livre, boa noite. Autorizado, o toque é remetido à pista 17, o vento no 70 graus, 069. Direito toque é remetido na 7, Delta Papai Uniforme. 3, 2, 3, 4, chamada de estabilidade, 095. Delta Papai Uniforme, confirmando, a pessoa que é remetida a seguir a Comunachê. Após estar remetida, após o sinal 97 da Papai Uniforme. Gente, após o toque é remetida, prosseguirá para o farol de Itapuã, iniciará as esperas com curvas à direita, devido à aeronave prosseguir o trapézio na 1-0. Gente, após estar remetida, espera em Itapuã, curva pela direita da Papai Uniforme. 9, com 3-4-4. Rigol 1-3-4-4, final da 1-0, baixou e travou. 1-3-4-4, curtindo a aproximação, agora instruções de pouso, informo o Papa Alfa 28, prosseguindo agora para cabeceira 1-7, cabeceira auxiliar não interfere. Gente, aguardando autorização de pouso, 1-3-4-4. Alfa Papa Uniforme, do Rui RM1216, quando farol de Tapuã, iniciando esperas com curva à esquerda, aguardando instruções para prosseguir. Prossegue farol de Tapuã, mantém espera com curvas pela esquerda, o Delta Papai Uniforme. 1344, autorizado pouso pistão no zero, vento no meia, 0 graus, 5 mais. Sempre pouso no zero, voo no meia, 1344.